sol radiante. Quando as aves cantam hinos ao Senhor, posso ouvir uma voz que me diz: toma tempo para orar. Em Cristo eu lanço minhas mágoas, Ele é mais que vida em mim. Ele troca os meus pensamentos, cada dia me acompanhará. Fazer-lhe oração, toma tempo para orar. Se me buscas, enxugarei teu pranto. Muitos não te querem ajudar, ouve-me tua tristeza e teu quebranto, e dá tempo para orar. Em Cristo eu lanço minhas mágoas, Ele é mais que vida em mim. Troca os meus pensamentos,